Sorry, stay civil. What's the matter, man? Just try to say, sorry, sorry, sorry. va a haber nuevas 251 6000 na abon 1 el pasano nota. Após 2013, a Telesc, a sessão 1300, Azul 5160.